Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, começando mais um programa pra você aqui na Rio Sul Rádio. Hoje vamos começar com uma coisa muito diferente, cara. Vamos começar com uma versão a capela de uma música do Tavito. Quem lembra do Tavito, quem tem mais de 35 deve lembrar. Rua Ramalhete, com Trio Esperança. Olha que bonito. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. Olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir? Ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir? Será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir? Something in the way she moves weren't leaving them. You know I believe in her. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave now. You know I believe in her. We'll be right back. face to face in secret places, fear the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making still oversee. Could it be the whole earth opening sete. Você ouviu Valência cantando o Duran Duran, A View to a Kill. Antes teve o Alphaville na versão da Sandra, Japan is Weit. Sabia que o Alphaville é alemão e a Sandra também, né? Pois é, ela fez essa versão em alemão de Big in Japan. Então a Sandra gravou Alphaville e antes teve o Alphaville gravando Beatles, Something. Abrimos o programa com o Trio Esperança cantando Rua Ramalhete, do Tavito. Vamos em frente? Agora tem Foreigner, na versão da Wynonna Judd. Criadores e criaturas, I gotta take a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Ooh.

Are you traveling with me? But there's no proof. In the paper today, tales of war and their ways, but you turn right over to the TV page. Come on, baby, light my fire.

Essa aí foi a Dolly Parton cantando Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Antes teve Train, Light My Fire do The Doors, essa versão do Train é muito legal. E aí Sixpence None the Richer, Don't Dream It's Over do Crowded House. Essa quando eu ouvi eu pirei, é muito boa essa versão também. Bom, daqui a pouco a gente volta. No segundo bloco tem algumas coisas brasileiras. Tem um David Guetta e um Florida em versões bem devagarzinho. Já volto, até já. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Falei que era rapidinho, estamos de volta. Agora tem uma cover dupla para vocês. Sabe o que é uma cover dupla? Lenine e Zélia Duncan cantando Lulu Santos e Tom Jobim. Quais as músicas? Ah, escuta aí que você vai saber. Criadores e criaturas. Enquanto a noite vem nos envolver. sozinho. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided, and they could never. What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. Shout it out, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Down, but it's you who'll have further to fall. Ghost town and haunted love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Champagne, put it down, health dream, try to put it on you. Bet your lips spin back around the corner. Slow it down, baby, take a little longer. Whistle, baby, let me know. I'm gonna show you how to do it, and we'll start real slow. You just put your hands together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go, go. I go, my whistle ready to blow. Shorty don't even know she can get any by the low. Bitching out of food, it's okay, I'm the control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, we snag you, come up in park clothes, cause I'm losing my way, but Cardi the same role. Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew a candle. So amusing, now you can make me whistle with the music. I hope there ain't an issue, you can do it. Give me a perfect pitch, you never lose it. Take it from my whistle, baby, let me know. I'm gonna show you how to do it, and we'll start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go, go, go. Criadores e criaturas. Você acabou de ouvir Tim Webrow com Whistle do Florida, versão calminha, tranquilinha. Antes, outra desacelerada num dance. Colin McLaughlin gravou Titanium do David Guetta. Teve ainda Joe Cocker, o velho Joe Cocker, com Never Tear Us Apart do INXS. E abrimos com uma dupla cover. Lenine e Zélia Duncan juntos fizeram um medley com Certas Coisas do Lulu e Wave do Tom Jobim. Vamos adiante com Maracatu Atômico. Zuko 103 é o nome da banda. Atrás do arranha-céu tem um céu. E depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do tem gotas tão lindas que dá vontade de comê-las. No meio da couve-flor tem uma flor, tem a flor, que além de ser uma flor, tem sabor. Dentro do porta-luva tem a luva, tem a luva, e alguém de unhas negras tão maquiada se esqueceu de pôr. Namaste. que passa porra, acelerando com maracatu atômico. Anamae. População, águas que caem. algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão triste, são lágrimas na inundação. Planeta muito barulho no seu Criadores e Criaturas. Marilyn Manson gravou Sweet Dreams e Eurythmics. Essa aqui tá na chamada do programa, numa delas que rola aí no ar, na programação. Engenheiro do Hawaii antes, cantando Planeta Água, do Guilherme Arantes. Antes ainda teve o Ebony Vox, com uma versão charme de A Vida Não Presta, do Léo Jaime. E Zuko 103, transformando o Maracatu Atômico, do Gilberto Gil, num drum and bass calminho e tranquilinho. Galera, é isso. Teve bastante coisa diferente hoje. Acho que foi um dos mais ecléticos programas até agora. Semana que vem tem mais e eu já vou deixando o convite para um programa especial de Natal. No dia 25 vai ter um Criadores e Criaturas especial de Natal. Não percam, fiquem ligados. Um abraço, gente. Até a próxima. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.